42, controle 198. Autorizado, no táxi no 7 no sul. Aproximar a cópia. 360, Pêndulo 16. Pista 90, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119, décima 8, transponder 5520, 1893. Direita após confirmando, chame pronto. Paulo Salvador, gol 1804, está para o táxi, 155 a bordo, 3 horas e 50, alternando o Campinas. Zero 04 confirmando apenas pessoas a bordo? 155. Ok, via táxi em frente, vai prosseguir via Índia e Alfa até o ponto de espera, vai seguir a aeronave da Gol. E está, já está iniciando o push no portão 02. A gente via Índia e Alfa e segue a aeronave da Gol, que está iniciando o push no portão 02. Aqui, Gol no 804. Solo Rio 5973, 180. 5973 da Rio, o ajuste 1095, confirme o horário do plano. Ok, aos 15 da próxima, ok? Aguarde a cópia, tá um pouco cedo, quando chegar eu coordeno, ok? Azul 4149, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1-632, gol na 642, vai na proa do Romeu Fox 018. Ok, vai na proa do Romeu Fox 018, gol na 642. Ok, Galeão 380 é o nível solicitado, pelo ISC 50 é a rota inicialmente, após conforme o plano. Pista 90, curva direita, saída da El, Leda Bidev, controle 119, décima 8, transponda 5521, no 605. Afirmativo 380, via Peruíbe 50, rota conforme o plano, decolada 190 com curva direita, saída da El, transição Bidev, controle 119, décima 6, transponder 5521, gol 1605. Ok, controle é 198, nível 380, saída da El, Leda Bidev. 2025-03365, ponte 42. Ok, livre táxi direita, ponto de espera 18,6, ajuste 9095, viagem. Ajuste táxi direita, 18,6, e reportará o nosso ponto Salvador, gol 1607 para posicionamento no gate 05. Sim, te aguarde, 1607. Guardando, 1607. Vira para a guarda aí, mano. Cinco, bom dia, autorizado a linha de colapso, estão no zero, vento no 1, no 0 grau, turno 2, nós, pista molhada. Eu teria a previsão, pushback do 1607, no 5, senhor. Agora sim, estou autorizado, chame o táxi. Então, Ará. Zero quatro, observa a rolagem do Boeing da companhia, após a linha e mantém pista 1 no zero. Após a aeronave, rolagem e ali mantém, boa noite, 04. Sete no 5, decolou 5-2, controle 119, decimal 8, bom voo. Bravo, obrigado, boa. Trulli Salvador, voo no 8, voo no 7, no 5. Voo 1-7 no 5, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída gole. 360 gole, pode ser. 605, autorizado, chama o táxi. Chama na táxi. Sim, a gente aguarde a cópia, já tem aprovado 3-8, 1015. Faz com o meu 3-2. Pegou, Lancelot, Oswaldo, Papa Romeo, mais da Flash. Vento 1-0 graus, 1-3, nós. Livro de colagem, está 10.804. Sul 1607, temos 4 horas e 6, alternando Galeão com 1-8-0 PV. Cliente no 607, só um instante, iniciar. No 605, é o solo. Na escuta, no 605. Prossegue. Voo no 605. Prossiga. Voo no 605. Considere. No 607, vai seguir a nave da Gol, tá puxando no 3. Em frente, Índia Alfa, ponto espera 18.6, ajuste no 0, no 5, o no 6.06, 180 a bordo, confirmando. Índia Alfa, 180 a bordo, iremos seguir o avião da companhia. Vou, o no 6.07. Paulo Salvador, vou 1897 para o táxi, 186 a bordo, 3 ao fundo, eu quero a campina. No 897 vai seguir a nave da Gol, que está no portão 5, aguardando somente a liberação do Renato da Gol, que está no portão 3, ok? Segue como número 3 para decolar de Salvador, ajuste no 095, o táxi autorizado via Índia, Alfa, até o ponto de espera. Quando lá, 18.6, uma boa viagem, 1893. Autorizado via Índia, Alfa, até o ponto de espera, 18.6, chamará como número 3, guardando o aeronave, 893. Salvador 355, no 4, no pátio 3, para o posicionamento. Autorizado, chame táxi. Camarada. O Rio 5973, é o solo. A sua escuta, prossiga. Está pronto para a cópia? A sua escuta. Recife 310, para o ISC 58. Pista no 0, curva à esquerda, na Pucaracaju. Controle 119.8. Transponder 5540. Autorizou 310, Recife, Puca, Aru, decola da 1-0 com curva esquerda, KPD 5819, 80, controle, 5540, código Rio 5973. Correto, chama pronto no pátio 3, Rio. Camarada. Para por funcionamento, 7357, pode ser um furo. Tá pronto, cópia? Pronto, cópia 357. Brasília, 380, fez o 197, pista no 0, curva direita, gole o fito. 985535. Mercado Brasil, nível 310, agora está com o FIT, entra no voo 7, volta 10.8, controle 119.8, transponder 5.35.7. Gole o FIT, a saída, confirmando, portão 11, está livre, inicial push and time. Gole o FIT, a saída, livre push funcionamento 11.7. Para o táxi, chegou 1605, POB 101, 3 horas e 50, Campinas. 605, em frente, Índia Alfa, ponto de espera, 18.6, 1016, uma boa viagem. Afirmativo, 1016, ponto de espera, 18.6, gol 1605. Confirmando 1015 no ajuste. No 5, após desvio, vou ir direto ao fito. O fita pode dizer gol na 7 na 5. Solo Salvador 355, 14 para o TAX, 35 a bordo, 4 horas, se alterna Salvador. Em frente, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, o ajuste no 095, 3 piscou viagem. Ciente, 355, 14. Salvador, bom dia, gol, 1605, próximo, 0, 10, 1. 605, bom dia, Linda Cola 10, vento no 20 graus, 14 nós. A Linda Cola da 10, gol no 605. Uno 715, chame centro, Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0. 228, 260, boa. Diga. Pode seguir a aeronave da Gol? Pode, via Índia. Via Índia, 5194. Para o táxi, 3517 com 171 na borda, alterna com 5 de autonomia, 3 horas e 50. 17 via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera, quando o ponto 18,6, o ajuste no 0 no 5. Táxi via Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, história 18,6, no 0 no 5, da 357. Bom dia, 3153 da TAM, informação Índia. 3153, bom dia, aguarde somente o guarda-copo, ajuste no 0 no 5. Vai dar na tricota. 3153. Controle Salvador, voo no 605, bom dia. Voo no 605, contato radar decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. 380 na saída da EL, voo no 605. Pushback acionamento no 3, o Rio 5973. Tá deixando o táxi, Rio. Camarão, táxi, Rio. O 1804, chame centro, Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251-13325, obrigado, bom dia. Gol 1605, voe direto da EL. Direto da EL, gol 1605. Então, Guilherme, foi autorizado 3120, você coloca o seu aberto para a esquerda, Momol, depois direto Petrolina, direto Teresina. Controle 198, transponder 5530. Correto, pátio 3, chama a prova. Chamará quando pronto, pátio 3, o Marcelo Guilherme, obrigado. 3153, pronto, cópia. Pronto, cópia. Galeão 360, Peruísco 50, pode conforme rota do plano. Visto no zero, cor à direita, saída da EL, leída BDEV, controle 119.8, transponda 5541, notando 3153. 3153, Galeão autorizado, nível 360, Upper Whisky 50, BDEV, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16 Group, Upper Zulu 14 Barbacena, decola no zero, direita da EL, leída BDEV, aciona 5541, controle 19.8. Correto, portão 7, chama o plano. Obrigado. Controle Salvador, gol no 605. Prossiga, gol no 605. Pro 190, 20 milhas devido a formações. Sky, segundo 605. Meia 07, decolou ao 03, controle frequência 19.8. 19.8. Controle Salvador de Gol no 607. Gol no 607, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Da EL 360. Oito, nove, sete, livre decolagem, pistão no zero, vento no 1 no 0 graus, 1 no 4 nós. Livre decolagem no 0 no 8 no 7. Flip 55 no 4, bom dia, observa a rolagem do Boeing da Gol e após a linha e mantém 1 no 0. Após o Boeing, a linha mantém o 3 no 5 no 4. 607 da EL. Rio 5973, com PLP 03, 12h50, Salvador. 5973, Livre Táxi, em frente, parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, 18.6, 1015, vou ver. 18.6 até a ponto de espera, via Alfa, Rio 5973. Controle Gol 1897, bom dia. Gol 1897, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, Gol 1897. Gol 1897, autorizado, vai direto da EL. Direto da EL, 1897. No 4, vento no 1 no 0 graus, 1 no 3 nós, livre decolagem, pistão 1 no 0. Decolagem, 5 no 4. Da 35 no 7, observa a rolagem da TR da 30 e após a linha mantém pistão no 0. Após a rolagem da 30, linha mantém da 35 no 7. O Rio 5973 na escuta da torre, o Rio. É, na sua escuta, autoriza o backtrack aqui. Tem condições? Hoje, tem que ser. Gol 1605, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 605, chama Recife no 251 no 3325 alternada. Agora no 605, bom dia. Fora do solo. Sami 1219 de 18, confirmando o trip, bom voo. 198, grato. Controle o trip 5514, transfere. Trip 5514, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída PUCA. Ciente 190-5514. Proa 030-5514, vai evitar formações. Gente, 5514. 114. Tá 3517, vento 110 graus, 119, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, dando 0, tá 3517. O 1607, chame centro, recebe frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Não. Manteu no 0, Rio 5933. Cinco no quadro, pode vir, vou direto a Aracaju. Pode vir direto a Aracaju, muito obrigado, senhorita. A 3517 decolou ao Zono 1, chama controle frequência 199, decimal 8. Chama controle 1198, usa 3517, boa. Salvador, bom dia. A 3517 decolou, saída Gole. A 3517, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída Gole. Sobe 380, saída Gole, 3517. Voo 1897, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251, 3325 no 897, obrigado. Cinco, nove, sete, três, vento no 1 no 0 graus, 1 no 1 no nós, livre decolagem, pista 1 no 0.